for the own. For them dice. For them threes. Quatro, cinco, seis foram mortos de uma vez. Pessoas nas ruas foram exterminadas. Na escuridão da noite e bem na luz do dia. Veja lá você, sem piedade, de nenhuma vida. Não se importa nem com quem se iria. Mas quem vai pro saco é da periferia. Pense, pense, pense, pense, pense muito bem. Será que existe essa porra da lei? Fique, fique, fique, fique, fique, fique esperto. Se desatento você vai pro além. Viciados pelo crack, mortos por policiais diante ao uso. Noite passada, encontrado três rapazes mortos na Mata do Carmo. Zona Leste alerta, moradores do bairro São Mateus sentem-se ameaçados por justiceiros. Mete a mão no seu cano e já vamos atirando. Não querem nem saber quem foi ou quem deixa é descer. Venha cá. Olha então, veja só você mesmo. No nosso mundo da realidade. Pois a verdade para nós não é difícil se encarar. É de menos de se encontrar. Dia após dia, o que é que se vê? Polícia matando, pais de família, moral desse fato. Crianças vivendo no meio da rua, vidas matadas sem nenhum motivo ter. Como é que pode errar isso acontecer? Traficantes passam drogas com motivo a diminuir. Os meros jovens que têm adquirido conhecimento para evoluir. Drogas para nós, dema cansa longo. ser feita para aqueles que